Quando perguntam do meu pai, falo que não era dentista. Portava cofre particulares na agência da Paulista. Falo que você desfalcava cliente VIP sem pena. Aqueles que não declaram bens no imposto de renda. Que com grana escreve história que não tá no gibi. Foi um anti-herói não pensado pela Marvel DC. No reino das mães solteiras não foi outro cuzão. Quem engravida e mete marcha pra não pagar pensão. Foi um monstro com foto de procurado e recompensa. Que fez o filho ver que o crime não compensa. Se você não desafiasse o estado de Glock na mão, seria minha voz alertando na porra da ligação. Salve tio, atividade aí na pista. Tá chegando carga de chá, fica ligeiro com a polícia. Na tranca burlou a LEP e o diretor traficou pra que eu tivesse nível superior. Na matéria apresentaram um bandido periculoso. Pra mim era o retrato de um homem honroso e corajoso. Quantos boy teriam culhão pra pegar na igrã? Pra que o filho pudesse ter direito de um amanhã. Pena que o tiro do investigador não deixou ver minha formatura. Pra ver que valeu cada minuto na viatura. Você não merecia a polícia te executando. Merecia um quadro de pai do ano. Não era X-Men, nem homem de ferro, mas me protegeu das 380. Entre tiros da polícia e tortura no DP. Asfaltou com a própria vida o caminho pra eu vencer. Não era X-Men, nem homem de ferro, mas me protegeu das 380. Entre tiros da polícia e tortura no DP. Asfaltou com a própria vida o caminho pra eu vencer. E a vergonha se você tivesse extorquido dízimo. Obriga as fiéis ver seu filme, comprar seu livro. Tivesse forjado epidemia pra vender vacina. Inventasse facadas em campanhas políticas. Usasse a tática do obsolência programada. Criando celular com duração até tal data. Foi mais honrado que o governador que se diz família. E fode com 5 minas na putaria. Contraditório, sua mão foi algemada pela corporação que mata adolescente. A paulada assinou sua sentença de culpado. Onde vendem alvará de soltura pra pena de endinheirado. Boy que te julga não é melhor que você. Induz o contrabando das submetralhadoras MGP. Os bimotores com toneladas de drogas só abastecidos em suas fazendas de coca. Chamo de sobrevivente quem incendeia a lotérica. Pra chama brigar, porta blindada ser aberta. Miséria extrema exige extorsões extremas. Antissequestro rastreando telefonema. Não tive brinquedo e nem fui pra Disneylândia. Mas tive o maior exemplo de dignidade humana. Que ensinou que pai de verdade protege os filhos. Nem que seja de MTR 600 tiros. Não era X-Men, nem homem de ferro, mas me protegeu das 380. Entre tiros da polícia e tortura no DP. Asfaltou com a própria vida o caminho pra eu vencer. Não era X-Men, nem homem de ferro, mas me protegeu das 380. Entre tiros da polícia e tortura no DP. Asfaltou com a própria vida o caminho pra eu vencer. Da revista de economia. Deu destino salutar a verba do rico parasita. Em vez de gastar com diamante de sangue africano, comprou alimento, mochilas, caderno, panos. Mesmo com uniforme de preso, teve decência. Não manipula eleição, alienou por audiência. Foda-se os críticos de internet, cê foi nobre pra caralho. Não me mandou pedir esmola de carro em carro. Nunca me deixou chegar perto de droga. Me fez ir pra escola, evita bebida alcoólica. Você seria bandido se fosse dono da Vale. E soterrasse com rompimento das suas barragens. Compacto com a frase de Mário Puzo. Toda riqueza é construída com dinheiro sujo. Quando o burguês arquiteta a nossa pobreza abissal. Eu tô em pânico, efeito colateral natural. Por você rotulado como inimigo do Estado. Vence cada aluno preconceituoso, abastado. Vence cada maldito professor profissional em reprovar por causa da sua classe social. Na minha colação de grau disse o seguinte: